Não é tarde para sonhar. Fernanda Brum, venha para cá, por favor. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram. Ouvirei de cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde pra sonhar. Esperança viva está. Meu coração não quer parar. Pois nunca é tarde, não é tarde para sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança. Sorriso de uma mãe que deu uma luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde. Aqueles que esperam firme nas promessas do Senhor, o Deus o Hipo. Coração não quer parar. Pois nunca é tarde, não é tarde para. tarde para sonhar. Não é não.